Pegada. Pegada. Salve galera, de novo com vocês, podcast de pegada, eu sou o Luiz com Z e hoje vamos falar do Samba de Luiz Bem Acompanhado 2.0 que rolou lá no Lapa Multishow dia 10 no sabadão. Foi um evento muito legal organizado pela galera do Samba de Luiz, onde tocaram também o Pequena Morte e o União Latina. Bom, eu conversei lá com a galera do Samba de Luiz mesmo sobre o evento, o que os motivou a organizar esse evento, quais são as previsões aí para futuros eventos. E falei um pouquinho também com eles sobre a participação deles no Música Minas ano passado, lembrando que os editais do Música Minas esse ano já estão no ar. Então se você tem interesse aí, corre lá, corre atrás, porque é um projeto muito bacana que incentiva aí as bandas autorais independentes mineiras. Vocês ficam então aí com a entrevista do Samba de Luiz, com a música deles também, e na volta eu dou os créditos aí da banda de BG e também falo um pouco da agenda dos eventos que o Coletivo Pegada tá apoiando. Vamos lá então, Samba de Luiz. Bom, tô aqui com o Alisson, com o Marco Túlio, né, e o Fredinho, do Samba de Luiz. Cara, eu queria saber de você, assim, primeiro, está aqui no Samba de Luiz Bem Acompanhado 2.0, né? Se é o 2.0, já teve a primeira e, tipo, se teve a segunda é porque o negócio foi pra frente, né? De onde que surgiu essa ideia e por que que surgiu essa ideia? Bom, a nossa ideia surgiu a partir do momento onde a gente procurava um espaço pra fazer um trabalho autoral. E como o Belo Horizonte é mais complicado, é difícil, a noite de Belo Horizonte é muito comercial, a gente resolveu fazer o nosso evento. O Samba de Luiz Bem Acompanhado e deram oportunidade para outras bandas que querem mostrar o próprio som também. O princípio do projeto foi esse. É, porque também tem uma coisa que o Samba de Luiz, ele, desde que ele foi criado há 4 anos atrás, acho que 4, né? 2006. Desde que ele foi criado, o Samba de Luiz já foi criado nesse universo de acabar se produzindo. Que a gente nunca teve essa sorte de estar em casa e o telefone toca, assim, tipo... Quanto que é o seu cachê? 3 mil. Beleza, vem tocar. Isso nunca aconteceu com a gente, não. Tudo que a gente já começou num projeto que era o Vinil ao Pé da Serra, que é da onde a gente conhece a galera do Yuga. A gente conheceu o Yuga, vários DJs. O Yuga que acabou levando a gente pro Coletivo Pegada. E a gente tinha essa ideia de chamar alguém, chamar a galera que combinasse com a gente. Porque tem essa coisa de, ao mesmo tempo, não tem nada a ver por serem estilos diferentes, mas é uma oportunidade que a gente tem para mostrar que o Samba de Luiz não é só samba. Aliás, de samba, o Samba de Luiz tem muito pouco, na verdade, né? E aí surgiu a oportunidade, aí combinou, tempo certo, parceiro certo, grana no bolso, e a gente resolveu fazer, é uma ideia bem antiga. Eu acho interessante se falar que, mesmo que seja um estilo de música que tem um apelo mais popular, querendo ou não, é difícil conquistar um espaço em Belo Horizonte para tocar, para apresentar um trabalho autoral, mesmo fazendo uma coisa que todo mundo... teoricamente ouve em casa e tal, e gosta de sair pra dançar. Como é que vocês veem, assim, essa questão da abertura em Belo Horizonte, assim? Por que vocês acham que valoriza-se muito o músico intérprete e não o músico autoral? Em Belo Horizonte que rola mesmo é cover, né, velho? Vamos ser verdadeiro, cover. Intérpretes são poucos. Acaba que quanto mais próximo do comercial você vai chegando, mais isso vai... invertendo, né? O autoral vai diminuindo e o cover vai aumentando. Por quê? Porque acaba que tem muitas questões, tem a questão financeira que acaba que você não pode ficar mexendo porque você vai tomar ou vai, ou então a galera vai olhar de cara meio torta. Depende muito de como você vai começar. O Samba de Luiz desde o começo sempre começou pensando em fazer o trabalho. Então, se você desde o começo você começa com aquilo, que vier lucro, velho. Você já está preparado para tomar vai, então quando você começa a acertar, a galera aceita melhor também. Eu acho que a noite de BH, salvo raras as exceções, é muito amadora. Então é alguém que está trabalhando ali na noite para fazer um dinheiro, para fazer um lucro a mais, ou sei lá o quê. Mas movimento cultural não é feito. Então, o trabalho autoral fica muito mais restrito, assim, nós ficamos focados. Então a gente tem que sair gritando, procurando espaço, igual a parceria que com a Lapa Multishow, que é uma casa que abre espaço para isso, né? E tem outras casas também, né? Poderia citar outras casas em Belo Horizonte que dá para fazer isso, mas é muito pouco, o nicho é pequeno. E tem muita gente fazendo coisa boa e não tem lugar para fazer, né? Eu acho que o mundo que quer fazer sucesso quer fazer primeiro com música dos outros, com cover. E todos que fazem música cover têm músicas próprias, mas ficam com receio de mostrar e acham que primeiro tem que fazer sucesso com cover para depois mostrar as músicas autorais. O famoso gozar com E a gente já tá remando contra a maré aqui, tentando fazer o contrário. Eu acho que isso é um processo, mas eu acho que é um processo que, a partir do momento, a gente tem que dar um passo a mais para quem quer também, para quem não quer ficar, para quem quer ficar fazendo cover, tocar a música que ele gosta de ouvir. É interessante também, mas como mercado, como noite, eu acho que é o interessante seria um movimento mais para o autoral, né? Mas vocês, ano passado, vocês foram contemplados aí com música Minas, né? O que vocês colheram de frutos aí com a participação nesse projeto? Música Minas, na verdade, foi o início de uma parceria nossa com a nossa produtora, que é a Bom Demais, que vem da FV Eventos, que é uma firma muito conceituada, já tem um nicho no mercado muito bem estabelecido, que era festas de eventos, festas fechadas. Então eles têm um know-how muito legal de produção. Quando eles chegaram, eles já conseguiram de cara isso pra gente. É um sinal de que foi uma parceria muito boa, porque é uma galera que sabe fazer edital, uma galera que tem essa preocupação de... Eles nunca chegaram pra gente prometendo show nem nada. A ideia seria conquistar nosso projeto. Já chegou conquistando, e graças a Deus, a ideia do Música Minas é pegar bandas que já têm uma estrutura, é muito parecida com o Circuito Fora do Eixo, é aproveitar bandas que já têm a sustentabilidade já praticamente formada e dar um empurrãozão, sacou? E o Música Minas é bom deixar isso bem claro, que não vai fazer milagre pela banda, não vai chegar e vai te entregar, não, tem que batalhar. Se tiver uma produção bacana, velho, vai que depende muito da banda de colher esses frutos. O principal do Música Minas foi nós percebermos que tem espaço para a música mineira e para a música autoral fora do estado de Minas, fora desse eixo BH, São Paulo, Rio. A gente viu que tem muito espaço no Brasil inteiro, no norte, o que foi o principal, no sul e tal. Onde quiser fazer, tem espaço para fazer, basta querer também. Okay, só complementar o que eu ia falar, o que o Fredinho falou, mas assim, foi um trampolim na questão da nossa consciência autoral, né? De querer fazer o nosso trabalho. A gente às vezes isso é difícil, aí vai desanimando e tal, e o Música Minas vem uma hora onde a gente estava ralando, não estava voltando nada, aquilo, e desânimo estava batendo, veio o Música Minas. Veio tipo assim, veio falando pra gente, falou, ó, tá aí, o ralo que vocês fizeram. Vocês penaram fazendo trabalho autoral, tem um retorno. E o Música Minas mostrou uma retorno boa pra isso. Legal, obrigado aí pela entrevista. Eu queria que você chamasse uma música de vocês aí, pra tocar aqui na sequência agora, pra apresentar, pra quem não conhece, pra conhecer o Samba de Luiz aí. Qual que vai rolar? Cara, não sei. O que você acha? Coletivo Pegada? O coletivo. Uai, Coletivo Pegada é legal que não seja uma coisa meio vagabundo, uma coisa meio que se eu pudesse mudar. Se eu pudesse mudar. Vamos pedir então, se eu pudesse mudar, manda aí, tapeca aí. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria. Se eu pudesse mudar, eu mudaria pra melhor. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria. Se eu pudesse mudar, eu mudaria pra melhor. Começaria com minhas manias, até minhas alergias tentaria curar. Acabaria com dívidas minhas, do banco, da loja e do celular, pra resolver um outro problema, que é esclarecer, conscientizar. Eu usaria de toda a minha energia, pra bons resultados poder encontrar. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria. Se eu pudesse mudar, eu mudaria pra melhor. Começaria com minhas manias, até minhas alergias tentaria curar. Acabaria com dívidas minhas, do banco, da loja e do celular, pra resolver um outro problema, que é esclarecer, conscientizar. Eu usaria de toda a minha energia, pra bons resultados poder encontrar. Dependeria de uma simples constante ao meu redor. A vida como um vidro frágil pode quebrar, mas se quebra também cola com força de vontade. Tudo pode, tudo dá. A vida é como um vidro frágil, pode quebrar, mas se quebra também cola com força de vontade. Tudo pode, tudo dá. Tudo pode, tudo dá. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria. Se eu pudesse mudar, eu mudaria pra melhor. Esse aí foi o pessoal do Samba de Luiz, que tá de parabéns aí pelo evento. O Samba de Luiz Bem Acompanhado 2.0 foi muito legal. Bandas de Belo Horizonte que estão interessadas aí, dê um jeito de entrar em contato aí com o pessoal do Samba de Luiz, que provavelmente todo mundo vai ter espaço aí na festa da galera. Bom, falando um pouco da agenda da programação do coletivo, semana que vem, dia 22, quinta-feira, vamos ter a Noite Fora do Eixo, muito, muito especial. Vai ser uma festa que vai marcar o lançamento aí da programação do Transborda. É um festival que o Coletivo Pegada vai organizar em setembro. E nessa Noite Fora do Eixo, vamos ter shows do Rox, lá do Rio de Janeiro, e também do Dead Lovers Twisted Heart aqui de BH, né? Conhecido de todo mundo já. É, lembrando, vai ser então dia 22 lá no Estúdio Bar, que fica na Guajajaras 842, por apenas R$12. Vamos ter discotecagem também do Capitão Insano, da festa Eu Não Presto Mas Eu Te Amo, o Garrel do Alta Fidelidade e a Miss Simpatia da Riferama Quindim, que inclusive também é uma DJ aqui do Coletivo Pegada. Galera, a banda de BG hoje foi o pessoal do Coletivo Dinamite com a música Tá Na Cabeça. É, que tem um clipe, inclusive, que vocês podem encontrar aí um comentário, uma resenha no blog do Coletivo Pegada, coletivopegada.org. Muito obrigado pela audiência, todo mundo aí. Semana que vem, como de costume, estamos de volta. Valeu, um abraço pra todo mundo. Pegada. Pegada.